O Ministério Público de Minas Gerais enviou recomendação às instituições privadas de ensino de Igarapé, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, para que se adequem aos alunos com deficiência no prazo de 30 dias. Segundo a Promotoria de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência e Idosos, uma escola do município teria cobrado valores adicionais para a matrícula e as mensalidades de um aluno com autismo. A instituição de ensino também teria exigido dos pais a presença ou pagamento de um acompanhante em tempo integral para a criança, como condição para a permanência dela na escola. Entretanto, uma lei federal obriga as escolas privadas a se adaptarem ao aluno com deficiência sem cobrança de acréscimos nas mensalidades ou matrículas. Além disso, as instituições de ensino devem contar com professores e profissionais de apoio às atividades de higiene, alimentação e locomoção. Na recomendação, o promotor de justiça André Salles deixa claro que a Lei Federal 7.053 estabelece como crime o ato de recusar, cobrar valores adicionais ou cancelar a inscrição de aluno em razão de sua deficiência. Quem descumprir essa lei pode ser punido com reclusão de até 5 anos e multa. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.